hora de esquecer de tudo mais. É dia do meu time ganhar. Posso não ter dinheiro pra gastar, mas tenho mil motivos pra sorrir. É dia do meu time ganhar. Quero ver o mundo girar, quero ver a rede balançar. É dia de comemorar, abrir os braços e gastar.